Sofreis sua queima hoje porque renegáveis a fé. Nesse dia, selar-lhe-emos as bocas e suas mãos nos falarão, e suas pernas testemunharão o que cometiam. E se quiséssemos apagar-lhes, íamos os olhos. Então, precipitar-se-iam na senda. Como poderiam, pois, enxergar algo? E se quiséssemos transfigurá-los, íamos no lugar em que estivessem. Então, não poderiam ir adiante nem retornar. E a quem tornamos longevo, faloemos regredir em sua criação. Então, não razoam. E não lhe ensinamos a poesia, e ela não lhe é concebível. Esse não é senão mensagem e evidente ao Corão. Para que admoeste quem está vivo, e para que o dito se cumpra contra os renegadores da fé. E não viram eles que, entre o que fizeram nossas mãos, nós lhes criamos rebanhos, então deles são possuidores? E os tornamos dóceis a eles, então deles há-os para sua montaria, e deles há-os que eles comem. E tem neles proveitos e bebidas, então não agradecem? E tomam deuses além de Alá para serem por eles socorridos. Estes não poderão socorrê-los e serão um exército trazido contra eles no dia do juízo. Então que seu dito não te entristeça. O certo sabemos o de que guardam segredo e o que manifestam. E o ser humano não viu que criamos de gota seminal? Então ei-lo adversário declarado. E esquecendo sua criação, propõe para nós um exemplo. Diz: quem dará vida aos ossos enquanto resquícios? Diz: quem os fez surgir da primeira, dar-lhes há a vida, e ele de todas as criaturas é onisciente. Aquele que vos fez fogo das árvores verdes, então ei-vos e com elas acendeis. E aquele que criou os céus e a terra não é poderoso para criar seus iguais? Sim, ele é o Criador, o Onisciente. Sua ordem quando deseja alguma coisa é apenas dizer-lhe: se, então é. Então, glorificado seja aquele em cuja mão está o reino de todas as coisas, e a ele sereis retornados.